la Mari. Jet 581 no Chame Recife em 12. Corrigindo, Chame Recife 13325. Alterne 1251. 13325-1251, Grado Web 581. Salvador, Sideral, Serra Delta Lima. Sideral, Serra Delta Lima, o solo Salvador. Corrigindo, é a torre. Boa torre, a gente estava fazendo o teste de Elt, contato com vocês posteriormente. Só queria confirmar o recebimento do sinal. Confirme, não compreendi a mensagem não. Bono 888, estabilizado LS down no zero, a 3 milhas do inferno. Afirmativa número 2 na aproximação, no 888, altímetro no 0, no 4. Reporte, já baixou travado, confirmando? Ainda não. Gente, reporte quando? Peraí. 93, aguarde a cópia para Guarulhos, é o número 2. Aguardando cópia como número 2, 93. Só confirmando qual nível solicitado? 360. Se foi, que a gente fez um teste do ELD, para ver se foi recebido o sinal aí. Já em contato com vocês aí posteriormente. 38, gol 993. Lima foi afirmativo, foi escutado o sinal do toque do Elt, ok? Ah, tá ok, obrigado aí. A gente tá finalizando aqui a operação. Obrigado aí, bom dia pra você. Obrigado. Fly up risk 58, after takeoff, runway 10, left turn, Puka departure and Caju transition. Departure control 109.8, Skok 5423. 980 for the receiving one level 330, number with you 58.5, left turn, Puka departure, Alpha Romeo uniform transition 119.8 and 5423. Mario, report your push and setup, American 980. Gol no 888, tráfego avistado, livre pouso, pistão 0, vento 100 graus com 1, 2 nós. Prossegue pouso, 888. Salvador, trip 5414. Se 4 no 4, livre táxi, a parte de cargas, parte 1, posição no 4. Poderia confirmar, senhor, chegou em pré-cotado? Mano, trip 5414 no 4, posição no 4. Quatro, ou no 93, protocópio. Pronto pra cópia, 93, tu liga. Autorizado 380 Guarulhos e a previsto 50 da cola, pista no zero com curva direita, série da El Leda, após P-Dog, controle 1 no 9.8, assina 5420. Por gentileza, a nossa navegação aqui com esta navegação, a aerovia previsto 58, confirme por favor a rota. A rota é via Upper Whisk 50, Upper Whisk 50 conforme Notam, rota preferencial para Guarulhos. Ok, então vamos checar via companhia, que a nossa rota aqui, confirmando, tá? Upper Zulu 14 até Grosso, Upper Zulu 16 a Belo Horizonte, 58 para Porto. Não é isso então não, é isso? Essa rota aí é apenas de 4 Zulu até 7 Zulu, gol no 93. Só um minuto, eu vou entrar em contato com a companhia, por favor. Sim. Ano 888, no solo de Salvador 09, direita, ano 21, 19. 19, direito, boa. Alô, Bono 888, livrando. Bono 888, livre táxi via PAT 3, PAT 1, portão 03. PAT 3, 1 e portão 03, Bono 888. Bom, meu Charlie já está no controle? O papapapa Charlie já está no controle. Essa via até 2000 autorizada LS X-Ray, está livre de considerar a altitude intacta. Essa via até 2000 pés do Charlie. Hello. Um, dois, três, teste. Guarulhos, Salvador, o Charlie Tango pode prosseguir para 2.000 pés? Afirmo, 2.000 autorizado aqui na LS, é bom estabilizar no curso do localizador. Só para sua informação, está sendo observado à direita do perfil da Star, em torno de uma milha e meia. Papá, papá, Charlie, Índia, Tango, papas, as correções devidas. Ciente, poderia confirmar o ajuste? Ajuste 1.0, 1.4. 6.14, graças. Temos voador na partida presente, então, direto? Autorizado, repórter estabilizado no curso do localizador, papá, papá, Charlie, Índia, Tango. Controle Salvador, bom dia, 3896, informação, hotel. 3896, acione a identificação, desça via, chegada Mari, até 3.000, ajuste 1.0, 1.4, aguarde LS X-Ray, 3896. Via Mari, até 3.000, pés, aguardando X-Ray, 3896. Afirmativa, acione modo idente. É, 3896, não recebo informações do modo idêntico. Vai identificar novamente o 3896, possível confirmar isso agora. Ativo, agora recebendo normalmente, obrigado. Graças. Quem é o que chamou o saldo? É o 35490. 5410 Petrolina, nível 200, tá autorizado. Recola, pista 0 com a esquerda, seta Momo Alvo, após direto, controle 1.9.8, aciona 5426. Você acertou o curso do localizador, o papapapa, Tchaninga. Challenge Atan, completo final LS, M Torre, 1.8, decimal 6, bom pouso. Agora com a torre 18.6, graças. 1.9, decimal 8, acena 5.4.2.6, 5.4.9.0. Adoro, bom dia, é o Papa Papa Challenge Atango, estabilizado, está no localizador, na pista 0. Muito bom dia, papá, papá, Charlie, Índia, Tango, altímetro no 0, no 4, reporte passando marcador externo, embaixada travada. Reportará no externo contra a embaixada e travada, Charlie, Índia, Tango. Poderia confirmar o vento na superfície? Confirme. Poderia confirmar o vento, por gentileza? Afirmo, 090 graus com 1.4 nós, quase proa. 090 com 1.4 graus. Paulo, Salvador. Bom dia, TAM 3602, centro da informação hotel para... Confirmando o porto seguro, TAM 3602, autorizado nível 300, cola pista no zero com curva à direita, saída da Euleda, após direto, controle 19.8, acima 5.4.7. Pode confirmar o transponder, por gentileza? 5.4.7, TAM 3602. Autorizado nível 300, João Pessoa, saída da Euleda. Primeira curva direita, controle de saída 119.8, transponder 5427, TAM 3602. O contingimento está correto, confirmando curva direita, após da colagem. Reporta para posta, 3602. Confirmando curva à direita, reporta para pushback acionamento, TAM 3602. Number 3896, desse mantenha 2000, autorizado LS X-Ray, TAM 3896. 2000, tá ligado pro atendimento, TAM 3896. Ground. Yes, sir, we're ready for engine start pushback, number 11. Alright, can I need to push back and set up? Salvador, o gol 1983. Autorizado, pushback, sinal é portaxe. Corrigindo, desconsidera. Prossiga, pessoal. Pois sim, só para cotejar para o senhor a nossa autorização, então, foi autorizado nível 380, pelo Amprisco 50. Vamos decolar da pista 10 com curva direita, procedimento da Euleda. E depois direto B10, controle 198, transponder 5420, gol 1983. Ok, só modifica o transponder para 5431 e reporta pronto, puxa, gol 193. Ok, 5431, eu vou chamar o senhor quando estiver pronto para o pushback. Obrigado. Solo, o papapapa Charlie Gatango livrou naquilo. Papa, Papa, Charlie, Yatango, taxia via pátio 3, mantém posição na saída pátio 3 e aguarda. Taxia via pátio 3, mantém a posição na saída do pátio aguardando o Charlie Yatango. Papá Romeu, índio número alfa. Ah, solta, siga. Todos prontos, sistema ainda, aguardo só no do índio número alfa. Salvador, gol 1260, está cruzando 180, na chegada da Maré. 1260, se une o modo idêntico, desse mantenha 3000, ajuste 1014, na via chegada Mari, aguarde o final do procedimento LS X-Ray. Gol 1260. 3010, comunicador, via chegada Maré, e vai interceptar o final do X-Ray. Gol 1260. Cima para o solo, quem chamou? Ah, está cortado, sei lá, cortada a transmissão. Vitor Gillette, soldado Salvador, Recopes 17, curva direita, corredor axé, controle 119.8, aciona 01 segundo. Salvador 244, acionamento táxi 18612, alfa Vitor Gillette. América 980, ready to taxi. América 980, aprova o táxi. Fallen, Airport 220, AB, gate 07. Vai a Juliette and Alpha. On road short, runway 0, call tower 18, decimal 6, KNH 1014. Okay. That's unreadable. So there's a lot of noise in the background on this frequency. We see Cam and we'll hold short for him. Confirm, Souza Bard, American 90. On board, American 90. Proceed. On board. Sem acionamento, após mandou pronto para o táxi. Sim, obrigado, já. Tá. Mandando um motivo da 3896. 3896? Sim, motivo. Gente, a intensidade é muito baixa, ok? E agora, como copiar? Agora sim, melhorou. Baixar travado o visual? Primeiro, motivo, baixou e travou o visual. Sente tráfego avistado, altímetro 10 no 4, vento 100 graus com 11 nós. Livre pouso, pista no 0, tá 3896. Livre pouso no 0, tá 3896. O 4, acionamento, ciente, Alfa Victor Juliette, faça um check no equipamento rádio, ok? E chame quando pronto para o táxi. Agora alto e claro, porém anteriormente estava chiado, da segunda vez a impressão é que falava dentro de um cano. Deve tirar a fonte. até 2000, gol no 260. 2000 pés, gol no 260. Tá pronto para o táxi, está 3602, POB 143. Autonomia 0350, alternando com o fim. Autorizado, táxi Juliette Alfa, ponte para Dano 0, TOI 198, acima 612, Kinegami 14, Cucutã 3602. Autorizado, táxi Juliette Alfa, quando pronto, 118, decimal 6, ajuste no 014, Cucutã 3602. O Papa Romeu índio número Alfa, tá pronto, cópia. Salvador Salvador, 500 pés, decola, corrigindo, 1.000 pés, decola, pista no 7, curva esquerda, corredor forte, controle 1.9, decimal, meia dúzia, e aciona 0131, índio número 9. Controle 198, 2 a bordo, parte da base, fugindo, parte 4, acionamento táxi 2, 18612, índio número 9. Paulo, bom dia, Goa, no 397. 397 é guarda, copa, bom dia. O Charlie India Tango, após a América, táxi à sua frente, livre táxi, reporta na Quebec. Após o América, livre táxi, reportará na Quebec, Charlie India Tango. Fala Gol 93, posição 4 para pushback acionamento. Gol 93, autorizado pushback acionar, reporta táxi. Autorizado pushback acionamento, reporta para táxi, 93. Gol no 397, pronto copo. Pronto copo, 397, também nas condições. 380 com Gol, está autorizado. Via Pesulo 16, decola pista no 0 com curva direita, será da El Leda após brilhe, controle 119, décima 8, aciona 5424. 3, 8.